Boa noite, gente. Abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 2. Deixem abertas suas Bíblias. Eu quero orar primeiro. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós te invocamos nesse lugar, nessa noite, mais uma vez. Trazendo agora sobre este lugar iluminação, entendimento para todos nós, Senhor. Que a Tua palavra possa realmente, Senhor Jesus, falar ao nosso coração, ao coração de cada um de nós, Senhor. Venha nos alimentar, Espírito Santo. Nosso espírito tem fome e sede de Ti, Senhor. Fome e sede da Tua palavra. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Domingo passado, nós começamos a falar a respeito das sete igrejas, ainda dentro da primeira visão. Ok? Tratamos a respeito da igreja de Éfeso e a respeito da igreja de Esmirna. Dentro da igreja de Éfeso, a conclusão que se chega é que se é possível viver todas as implicações de uma vida cristã e simplesmente nesse caminho deixarmos de amar a Jesus. Ok? Isso é muito comum dentro da igreja, né? Pessoas que passam anos dentro de uma igreja. E parece que quanto mais o tempo passa, mais o amor por Deus, e em especial na pessoa de Jesus, esfria nas nossas vidas, ao ponto de realmente a fé se tornar algo não muito relevante nesse sentido. Não estou dizendo que pessoas deixam de crer, abandonam a fé ou coisa desse tipo, mas simplesmente o amor por aquele que é a razão de todas as coisas morre. Se nós não tivermos cuidado. Certo? Então, a carta de Éfeso, ela é um alerta, ela é uma profecia para todos nós nesse quesito, para que a gente esteja sempre de olho nisso, né? O ativismo, a gente pode pensar que, por fazer coisas para Deus, isso significa necessariamente para Deus que a gente está amando a Deus. E Jesus fala isso, fala assim, olha, a única coisa que eu tenho contra você é que você fez tudo que era para ter sido feito, mas você abandonou o teu primeiro amor. Portanto, volte à prática das primeiras obras. Essas primeiras obras são coisas interessantes, né? Porque o que ela quer dizer para mim e para você quando está dizendo de primeiras obras? Essa paixão que nos impulsiona quando a gente conhece a Deus e que depois deixa de ser aquilo que nos impulsiona. Eu lembro que quando Jesus entrou na minha vida, aquele amor que havia entrado na minha vida e que fazia parte da minha vida era um impulso para todas as coisas. Era aquilo que conduzia a todas as coisas. E creio que seja isso, quando Jesus esteja falando sobre a prática das primeiras obras, é disso, aquela praticidade que vem do amor e não simplesmente de uma tradição ou alguma outra coisa. E dentro da igreja de Esmirna, nós estivemos vendo três coisas com relação à conclusão da carta, que a pobreza do crente diante de Deus pode denotar riqueza. Amém? Pobres. Amém? Então, beleza. Recebe? Amém? A segunda coisa é que Deus nos assiste em nossas perseguições. Ou seja, você não está caminhando sozinho. Talvez a grande mensagem nas cartas seja isso, que Jesus estava olhando, observando, atento a elas, a mim e a vocês. Em toda esses 2 mil anos de história, Jesus sempre esteve de olho na igreja, né? Então, tem gente que pensa assim, por exemplo, a igreja só existiu de Jesus até o quarto século. Que ali foi igreja. Quando se tornou igreja católica apostólica romana, aí morreu a igreja. Acabou a igreja. Já tem gente que acha que não, que a igreja só passou a existir a partir do primeiro século até o século XVI, né? Que foi quando houve a reforma, aí dividiu a igreja, e, portanto, a única igreja verdadeira sobre a face da terra ainda permanece sendo a igreja católica apostólica romana. Todas as demais religiões nunca foram aceitas. Eu li um artigo muito interessante na Ultimato a respeito disso, né? Sobre as divisões do cristianismo. Ou seja, que essa historinha que muitos católicos têm dito por aí é uma mentira, não é uma verdade. Ok? Não tenho nada contra a Igreja Católica, mas depois eu mando para vocês um link falando a respeito disso. Ok? Divisão na Igreja aconteceu, mas a Igreja Católica tomou para si que ela era a única verdadeira e permanece dizendo muita coisa até hoje. Muitos católicos, não estou dizendo que é a grande maioria, okay? Em que as demais são vistas como seitas e para ali e para lá. Né? E muita gente então acha que não, que a Igreja só começou lá no primeiro século, acabou no terceiro século e só voltou a existir depois do século XVI, com a Reforma Protestante. Né? Só a partir dali. Eu estava ouvindo um pastor amigo meu a respeito de uma igreja lá na Caldeia, dos caldeus. E é uma igreja cujas pessoas que fazem parte dessa igreja são descendentes, literalmente, dos caldeus, lá do tempo de Abraão. Né? E que eles louvam a Deus porque o cristianismo chegou até eles. A fé de Abraão, as promessas do Messias chegaram até eles e hoje está lá essa igreja. Né? Então, tem gente que não. Tem gente que acha que igreja só passou a ser igreja quando o pentecostalismo nasceu. Que Calvino, Lutero, John Wesley fizeram umas coisas boas. Mas, quando o Pentecostes, como denominação, aconteceu, aí sim a igreja verdadeira aconteceu. Né? Já tem gente que acha que não. Que só quando o neopentecostalismo nasceu que de verdade aconteceu. Tem gente que não concorda também, que acha que só quando a Igreja Universal do Rock nasceu, que é aí que a igreja passou a ser igreja. Amém. Né? Tem gente que não, né, que está dizendo por aí que a igreja está tudo errado, né, que precisa haver uma reforma em toda a igreja. Ou seja, ele que está certo e todo mundo está errado. Conclusão é mais ou menos essa. Né? Agora, quando Jesus entra nessa conversa, ele discorda de todo mundo. Ele não concorda com ninguém. Ele sabe que tem igreja no meio pentecostal, tem igreja no meio neopentecostal, tem até aqui tem igreja também. Né? Tem igreja nas igrejas tradicionais, tem igreja na Igreja Católica, tem igreja na Igreja Ortodoxa, e tem igreja que também está fora da igreja. Não concordo muito com ele nesse quesito, né? Mas não vai fazer a menor diferença eu concordar ou não concordar. Ele continua sendo Deus e Senhor da igreja, e eu um cocô. Né? E a terceira coisa é que a morte é uma possibilidade para o mais fiel dos crentes. Ok? Então, tem muita gente que acha que ser crente é você receber um atestado de que nada mais de ruim na sua vida irá acontecer, incluindo a morte. Você agora é munhá, o que tem vida é eterna. Né? De fato, temos, mas não nesse quesito. Certo? E hoje nós vamos continuar falando, então, a partir da igreja de Pérgamo. Vamos ver se a gente consegue fechar as sete igrejas. Ok? Tem um rapaz que eu acho que vai ouvir o que eu estou falando hoje. Essa semana estou recebendo umas cutucações dos pré-milenistas lá no Orkut. No Orkut? Conhecem? Orkut, Facebook. Facebook foi um inferno essa semana, depois de quarta-feira. Quase que eu deletei meu Facebook essa semana. Só estava corintiano na casa das graças lá. Aí hoje eu acordei feliz que o Anderson Silva tinha orado pelo irmão lá. Aí dá-lhe também os corintianos. Mas beleza. Então, estão me falando ainda a respeito desse negócio de pré-milenismo, né? Falei, ainda tem gente que está discutindo. Daí eu perguntei assim, você escutou as pregações? Não, ainda não. Falei, depois que você ouvir, verificar todos os textos lá, aí a gente conversa. Não, mas Eu sou um estudioso da Bíblia e eu prefiro o pré-milenismo. Falei assim, você prefere nada. Vai lá, escuta o que eu preguei, leia os textos e depois a gente conversa. Ok? Porque, sinceramente, com toda a minha arrogância, neguinho que ouvia aquilo ali e continuar sendo pré-milenista, parabéns. Deus te abençoe. Alguém aqui ainda continua sendo? Primeiro dia, todo mundo levanta a mãozinha, né? Todo mundo não, né? Amém. Pérgamo, capítulo 2, a partir do versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um nome escrito, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Amém? Então, quem vai falar agora é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Amém? É aquele que tem a autoridade da palavra. O que eu acho tremendo quando a gente lê assim os evangelhos, é principalmente nas horas em que Jesus chega e diz assim: ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. É o único profeta na história que ousou mudar a Bíblia. Dizer: olha, vocês ouviram o que foi dito? Bom, agora, a partir de agora, não é mais assim. A partir de agora é assim. Ele mudou. Eu não posso fazer isso. Tem muita gente que acha que pode. Mas eu sei que eu não posso fazer isso. Ele chegou e disse: a partir de agora mudou a história. A partir de agora é assim. Então ele diz: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. Pérgamo foi a primeira cidade da Ásia que incentivou abertamente o culto ao imperador e se tornou o principal lugar de adoração ao imperador na Ásia. Era também o centro de culto a muitos outros deuses. Na cidade havia uma acrópole de uns 300 metros de altura, com muitos templos pagãos. Por isso que a palavra diz: olha, sei onde você habita, que é onde está o trono de Satanás. Não é interessante que Jesus, mais uma vez, ele não tem papas na língua. Jesus, ele não, em nenhum momento, ele faz uma ligação ecumênica com outras religiões. O que é legal no cristianismo, e que tem muito crente que afrouxa na hora de ter que defender sua fé, é nesse quesito. Parece que a gente tem que pedir desculpas por se dizer a única verdade sobre a face da terra como cristão. Né? Você não pode chegar para um budista e dizer que o cristianismo é a verdade porque Jesus é a verdade. Você tem que pedir desculpa. Olha, foi mal aí, desculpa, mas... né? Todos os caminhos levam a Deus. Você tem que negociar isso. De fato, todos os caminhos levam a Deus. Mas tem um caminho só que leva para a redenção. O outro leva para Deus no inferno, só se for. Que vai comparecer perante Deus? Vai. Com certeza, todos os caminhos vão levar até Deus. Vai chegar diante dele. Mas só tem um caminho que leva para a eternidade. E esse caminho é uma pessoa. Não é os meus ensinos, não é uma religião, não é uma... alguma coisa que a gente diz ou deixa de dizer, mas é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E ele disse abertamente isso, com toda a arrogância que o mundo pode pensar acerca dele. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, Deus ele olha para esse monte de paganismo que estava ali, presente, né, na Ásia, ali, esse culto ao imperador, ele fala assim, ó, ali está o trono de Satanás. Não é conversa. Ele não chega e diz assim, olha, ali tem um monte de gente boa. Não é cristã, mas é gente fina. É gente que não faz o bem, não faz o mal, só faz o bem. Não é assim? Que a gente muitas vezes tem que tratar as questões nesse mundo? Não é isso que muitas vezes jogam na nossa cara, a gente se dizer cristão? E eu sempre ouço isso, o tempo todo. Por que vocês cristãos acham que vocês são os únicos verdadeiros? Que vocês contêm a verdade? Por isso, eu não acho que a gente contém a verdade. Foi Jesus quem disse isso, não fui eu. Eu não posso mudar o que ele disse. Para eu concordar com você, eu tenho que jogar a Bíblia fora. Ok? Então, Jesus não tem papas na língua. Ele não negocia essa questão. Ele conhece aquele que guarda o nome dele e retém a fé. Ele conhece. Antipas havia sido martirizado por causa disso. Havia morrido por causa disso. Agora, dentro disso, ele fala assim, eu tenho contra ti alguma coisa interessante que eu quero tratar com vocês. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Duas coisas relacionadas a esse texto. Essa questão de coisas sacrificadas a ídolos, para nós hoje, é uma questão muito meio que fora de contexto, porque a gente não come mais esse tipo de coisa, né? Você não sai por aí pegando galinha preta encruzilhada e chegando em casa fazendo uma galinhada, né? Ninguém mais, a não ser que você seja tão pobre assim que até isso a coisa pega, né? Imagina aquela fome do cão lá, vê uma galinha ali dando sopa. Não estou dizendo que você vai morrer por causa disso, né? Eu, numa fome, eu dependo e como mesmo, não dá nada. Se matou na hora ali, né? Meu pai, uma vez, antes dele, quando ele era ímpio, alguém sabe o que é ímpio? Então, meu pai, ele tinha essa doença, ele era ímpio antes, e ele estava indo para casa, ele achou um despacho na esquina, ele na época era fumante, gostava da chupeta do capeta, e os fumantes sabem do que eu estou falando. Pegou, viu uma carteira de cigarro ali, marcando, no despacho. Pegou a carteirinha e deu uma bicuda no despacho. Moral da história, ficou com a perna dura, chegou em casa quase se arrastando com a perna dura. Né? Ou seja, se é um crente, pode dar um bicudo. Agora, se você não tem Jesus na tua vida, filha, cuidado com a perna. Beleza? Eu estava passando essa semana lá pela Praça Osório, estava tendo umas feirinhas lá, tinha uma mãe de santo lá fazendo um despacho lá ao vivo e a cores, assim, vi uma menina colocando uma oferenda, assim, né? Quase que eu fui lá dar um bicudo. Daí eu pensei, daí eu lembrei do meu pai, né? Falei, vai que essa semana eu não estou muito forte na fé. Eu estou meio longe de casa, né? Não vai ser legal ligar pro Maurício, mal, vem me buscar aqui na Praça Osório. Tô com a perna dura aqui. Mas tava lá, sujando a cidade, jogando garrafa de cachaça lá na árvore lá. Pena que não tinha um barbárvore lá para dar um braçada na macumbeira do cão lá. Então essa questão de coisas sacrificadas aos ídolos são questões hoje muito difíceis de a gente aplicar na nossa cultura, né? Ok, acho que a gente tem que tomar cuidado, obviamente, com algumas coisas. E então, essa necessariamente não é uma coisa que eu quero tratar. Porque a gente ficar definindo coisas como do diabo, não diabo, né? Nos anos 90, quando eu me converti, nossa, os caras viam o diabo em tudo, meu Deus do céu. Eu não podia usar um arco-íris na camiseta, porque tudo bem que é meio suspeito, né? Eu acho que não pode até agora. Mas não podiam usar um arco-íris, que os caras falavam que o arco-íris era a nova era, era coisa do demônio, né, cara? Você não podia usar nem cruz, porque cruz, maldito é aquele que foi pendurado no madeiro, então não podia usar cruz, né? Não podia usar nada. Tinha gente, esses dias, a mesma pessoa que falava esse tipo de besteira nos anos 90, que doutrinou essas idiotices no meio da igreja, que tem muita igreja que chama aí para pregar na igreja deles, sem comentários, falou que tinha que começar a construir casa redonda, que não, porque os demônios ficavam nos cantos, assim, então... É a mesma pessoa que disse que quando... né? Mulher está lá no, nos dias, tem que pegar e jogar no lixo absorvente. Não pode, e tem que fechar numa sacola, não pode deixar aberto, porque, segundo ela, os demônios se alimentam de sangue. Então, eu fico admirado quem paga para assistir esse tipo de coisa. Né? Quem compra o livro para ler esse tipo de coisa. Exatamente. Já fui num congresso da criatura... Tive que preencher um questionário lá que diz, primeira coisa do questionário assim, você já ouviu música rock? Já coloquei, jamais. Deus o livre. Imagine se eu falo que ouvia, os caras iam tirar o demônio de mim lá. Né? Teve um cara que foi no congresso lá, aí ele preencheu, que gostava de rock. Daí chamaram ele num canto, né? Todos os roqueiros foram chamados para dentro de uma sala lá. Aí chegou para ele e falou assim, você sabia que você tem um demônio? Daí ele já regalou os olhão. Sério? Ficou, imagine, né? Ela é, e tem nome. Qual que é o nome? Ed. Ed do Iron Maiden. É para avacalhar, né? Pô, mas se é pra vacaiar desse jeito, cara, vamos nós aqui fazer um encontro e falar qualquer coisa aí, né? Isso aí. Cuidado com o demônio do Ed. Ah, e por aí vai, Deus o livre. Uma vez assisti um documentário chamado A Era do Medo, acho que era o nome. Aí os caras falaram tanta coisa lá que eu dava risada. Uma das coisas era assim... Porque o CDC fez uma música chamada Highway to Hell. Como é que é? É, isso aí. É que eu sou crente e não posso falar o nome da música. Aí, ela concluiu. Disse tudo numa frase só. A música do CDC dizia isso, estrada que vai, né, estrada do inferno, tal. Por isso você não pode ouvir Petra, ponto. Vocês entenderam? Nem eu. Ninguém entende a lógica do argumento. Quer dizer que se um cara usa uma faca para matar o vizinho, você não pode usar uma faca para cortar comida. Né? Tá entendendo? Tudo bem? O argumento era esse. O outro livro que eu tinha em casa chamava assim, Rock em Igreja. Os caras pegaram uns fones de ouvido, olha só, que foda ter o que fazer na vida. Pegaram uns fones de ouvido e colocaram uns tomates. E ligaram, lógico, lá, um Metallica no talo e num outro colocaram música clássica. Moral da história é que a música clássica, os tomatinhos ficaram fofinhos, cheinhos. E o tomate com Metallica ficou preto, murcho. Já virou black metal já o tomate ali. Já pintou as unhas de preto, já ficou... Tomate já virou trua. É. Você quer ter uma horta trua em casa? Faça isso. Comer alface preta, essas coisas aí. É, galera. A gente aprende um monte de coisa nesses livros. Agora, esse livro é um clássico. Se você encontrar, compre. Porque é clássico esse. É clássico mesmo. Amém? Achei legal uma vez com um tal de Jimmy Swaggart. Um cara que me fez chorar muitas vezes pregando o evangelho na TV. O cara falava que o Stryper era do capeta, Holy Soldier era do capeta, Petra era do demônio, tudo que é banda de rock era o capeta. Até que a vida dele veio à tona. Até que descobriram que ele tinha uma amante, uma prostituta. Né? Toma cuidado com gente legalista. Todo legalista está devendo. Todo legalista tem um pezinho no inferno. Toma cuidado, porque só quem conhece a graça conhece a miséria de si mesmo. Amém? Só quem conhece a graça conhece a miséria de si mesmo. A segunda coisa que está relacionada a essa questão de Pérgamo está relacionada à questão da prática da prostituição. E eu, abrindo isso para a igreja de modo geral, assim, né? Hoje, no contexto da igreja, hoje, é muito difícil você falar a respeito dessa questão de sexo antes do casamento, né? Isso se tornou um problema a ser discutido dentro da igreja. E que muita gente está equivocado quanto a isso. E muitas vezes, além de estar equivocado, muita gente às vezes não está equivocado, mas, de alguma forma, está nessa situação consciente dela. Então, eu creio que quando Jesus estava falando isso, dentro do contexto em que ele estava falando isso, esse mesmo contexto é um contexto em que, dentro do paganismo que estava ali, dentro do mundo gentil, porque você tinha o mundo de Israel, que Deus o livre se alguém cometesse um ato de fornicação, fora do casamento. Era apedrejado até a morte, e não tinha conversa. Um adultério era punido com a morte, isso dentro do judaísmo. De repente, o cristianismo se expande para dentro das regiões gentias, para pessoas que não tinham nada a ver com esse tipo de cultura, que vem de fora, só que vem de uma vida, então, promíscua. Porque dentro da cultura grega, romana, ali, meu filho, isso que você vê hoje aí, ó, eles faziam escola. Tinha saunas romanas, né? Lá. Ui. Né? Tinha saunas romanas lá. Além das saunas romanas, ainda tinha também a questão dos templos pagãos, onde a prostituição era uma forma de culto. Né? Então, para eles, essa questão da sexualidade, da pederastia, né, do sexo entre homens mais velhos com meninos, né, e sexo entre homens, mulheres, bacanal, e tu, né? Não precisa falar as palavras que todo mundo já sabe. Era comum. Era comum. E essas pessoas vêm para dentro da igreja. E Jesus chega e fala assim: olha, a única coisa que eu tenho contra vocês é que vocês estão tolerando esse tipo de coisa dentro da igreja. Vocês não podem tolerar esse tipo de coisa dentro da igreja. Quando está falando de tolerar aqui, eu quero que você entenda isso de duas formas. A primeira coisa é que a intolerância que está sendo falada aqui é uma intolerância diante de alguém que não se arrepende do ato ao qual está fazendo. Ok? Não está se falando aqui que o ato em si é um fim para a vida dessa pessoa, como algumas igrejas tratam. É. Em algumas igrejas, uma pessoa, uma menina, por exemplo, que comete o ato de fornicação com um namorado, é expulso sem conversa, né? Eu tenho uma amiga que ela foi excluída da igreja dela porque ela enhanhou com o namorado. Né? Certo? Então, não é disso que eu estou falando, mas estou dizendo também que a aceitação da promiscuidade, da prostituição, da fornicação, da imoralidade sexual dentro da igreja, para Deus é um problema. Em que ele olha e fala assim: olha, vocês não podem tolerar esse tipo de coisa. Eu não estou dizendo dessa igreja em específico, né, que eu estou falando da igreja de modo geral. Eu sei que aqui todo mundo é virgem, graças a Deus, louvado, né? Que ninguém aqui nunca fez nada errado. É. Mas estou dizendo que, de modo geral, hoje existe uma aceitação da igreja diante disso de uma forma muito aberta. Muito aberta. Muito aberta. A igreja... Olha, se nós estamos vivendo... Se nós fôssemos aplicar assim, a questão de eras, acho que nós estamos vivendo a era de Pérgamo, então. Porque nunca a promiscuidade, a imoralidade sexual, que no caso no grego é porneia, esteve tão presente dentro da igreja hoje, de modo geral, para com quase todos nós. Para com todos nós. Quando alguém vir falar para você assim: mas onde está na Bíblia que sexo antes do casamento é pecado? O dia que alguém te perguntar esse tipo de coisa, Você fala para ele o seguinte, assim, se você aprender o significado da palavra porneia, porneia no grego, você terá a tua resposta. Porque a palavra porneia no grego, cujo Novo Testamento o tempo todo está reivindicando como um problema dentro da igreja, é sexo antes do casamento. É sexo fora do casamento. Em todas as possibilidades, para solteiros e para casados. Então ele está tratando de fornicação, que é o sexo entre solteiros. Né? Sabe aquele namoradinho esperto que chega assim e fala assim, mas diante de Deus a gente já é casado. Já ouviram esse migué na vida? Né? Um testezinho drive aí só para, né? Para a gente ver se tem compatibilidade. Uma vez eu ouvi aqui dentro uma discipuladora falar se já tinha experimentado, porque como é que ia casar sem experimentar se ele era bom de cama ou não? Eu quase matei, né? Porneia. Porneia. Você vê o teu irmão assim, meio pisando na bola, você olha assim, olha a porneia. Tatua assim, porneia. Daí você fala assim, porneia. Porneia, pecador. Ok? Então, o que Jesus está falando sobre essa tolerância? Ele tem um contra ti. Então, tipo assim, eu não estou dizendo que você está perdendo a tua salvação ou coisa desse tipo. Eu estou dizendo isso tanto para solteiros quanto para casados. Não estou dizendo isso somente para solteiros, estou dizendo para solteiros e para casados. Para você que também é casado, e de repente, né? Está na rua aí, em algum lugar, e dá conversinha mole. A exortação de Jesus é, arrepende-te, pois senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca, com a palavra. Jesus está dizendo que aqueles que vencerem estas coisas, conseguirem se manter firmes contra estas coisas, ele dará do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Jesus está dizendo com relação a isso, se você se manter firme, você tem um novo nome a ganhar. De integridade, de santidade, de vida, de caráter diante de Deus. O que a gente conclui com esta carta? Que existe a possibilidade de sermos cristãos, retermos nossa fé, e ainda assim sermos tolerantes para com prostituição em nosso meio e até mesmo em nossas vidas. Certo? Não vou falar amém porque não é preciso falar amém mesmo. Então existe a possibilidade de eu ser um cristão, tenho minha fé e ser tolerante para com a prostituição na minha vida, tanto como solteiro quanto casado na minha vida. Agora, o que é o principal nisso tudo, para comigo e para com vocês que vivem as questões da sua sexualidade no dia a dia e que é poderoso, é que Deus nos chama sempre ao arrependimento. Ou seja, Deus não olha para essas coisas e diz assim, acabou, it's finished, não tem mais jeito. Ele está sempre nos chamando ao arrependimento, se arrependa. Eu estive conversando com uma pessoa essa semana que está vivenciando uma situação de vício com a cocaína, e eu chorei muito pela vida dele. Porque nós estávamos conversando, ele falando a respeito do vício, e eu não tinha muita coisa para dizer para ele, porque eu nunca usei drogas, nunca fui corintiano, então... nunca usei nenhum tipo de drogas, e eu falei para ele, assim, eu não sei, não entendo como que é isso para com você. Eu não sei o que é todo dia ter essa compulsão e ter que cheirar uma carreira para ter um propósito, para encontrar alívio na vida tal. E tal. Mas o que eu disse para ele, eu falei assim, apenas não desista. Apenas não desista. Que todos os dias as misericórdias de Deus se renovam e todos os dias você pode ter uma segunda chance de sair disso. Apenas não desista, porque se você desistir, não se tem muito o que fazer. Continue lutando. Continue lutando. Então, eu não sei, não vou dizer o nome dele, mas orem por ele. Quando forem orar, falem assim: Senhor, dá graça na vida daquele cara que o Pipe falou no domingo à noite, que eu não sei o nome, mas o Senhor sabe. Não somente dele, mas de todos que aqui dentro vivenciam situações de vício, talvez não com cocaína, mas com maconha, com cachaça, com cigarro, com sexo virtual, consumismo. Consumismo também é uma desgraça, né? O cara ganha R$1.000, gasta 2.000, está devendo sempre a alma para o diabo. Videogame, Orkut. Isso aí está todo mundo liberado, né? Sentir o pessoal, um alívio, assim, pelo menos esse eu não tenho mais. Eu vou falar apenas mais a respeito de Tiatira e domingo que vem a gente continua a respeito das igrejas, amém? Pelo jeito vai ser o ano inteiro, só Apocalipse. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras dos filhos de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetisa. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apegue-se com firmeza aos que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará como cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, autoridade de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente, diz: então, primeira coisa é que conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua perseverança. As tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Novamente, ele está tratando sobre as mesmas questões. Sobre uma igreja praticante, uma igreja de fé, uma igreja de obras, quem continuava a multiplicar as suas obras, porém, tenho contra ti. Pelo menos que você tolera a Jezabel, mulher que se diz profetisa. Com o seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. São duas coisas com relação a isso. A primeira coisa é com essa questão. Hoje a gente não tem uma Jezabel aí, né? Você não tem assim, né? Vamos lá na Jezabel ver uns conselhos dela, ver o que ela tem para nos dizer, né? Só se de repente até tenha, né? Não sei. O que que isso tem para mim e para você, para nos dizer? Eu acho que a Jezabel de hoje tem nome, e não somente ela, né? Mas a Jezabel hoje, esse espírito de Jezabel está em muitos lugares. E muita gente tem comido disso. Eu acho que a primeira coisa é a televisão. Sabe, ainda me entristece saber que tem pessoas aqui dentro que são chegadinhos numa novela. Obviamente que a gente não proíbe ninguém de ver, quer assistir, assista. problema e a ignorância e a burrice é tua. Mas é vergonhoso você que é crente assistir novela. Principalmente da Rede Globo do Diabo. Não que, que as outras também fazem alguma diferença. Eu tenho eu conversei com um marido essa semana, que ele tem chego mais tarde em casa. Então, de repente, se ele estiver aí, ele estiver chegando mais tarde em casa, esposa, você já sabe por quê, então você toma jeito. Não, ele não está aqui hoje. Então, não precisa olhar para o teu marido com cara feia, que não é ele. Eu já vi umas mulheres olhando para o lado, assim. Ela deu uma fungada ali. É, cachorrão. O cara falou assim, Pipe, eu não aguento chegar em casa cedo. Eu fico trabalhando até tarde porque eu não suporto chegar em casa cedo. Falei, por quê? Falei, porque minha mulher, cara, assiste todas as novelas. Cara, eu não suporto. Eu não suporto a televisão ligada, já conversei, não adianta. Mas acho que isso é falta de masculinidade. Porque só eu, se é eu passo assim, perto da televisão, dou uma esbarrada assim, jogo no chão assim, sabe? Cai, quebrou, acabou a novela. Sei, né? Minha mulher não é noveleira, então não tem, eu posso falar, posso dar o conselho, não vou precisar quebrar minha televisão mesmo. Outra coisa, obviamente, é a internet. É em tudo que é lugar. Né? O que ele está dizendo aqui para mim, para você, no contexto de hoje, é isso. Toma cuidado com esses conselhos. Né? Com esses conselhos furados, principalmente vindo de boca que não, de gente que não é crente. Você está lá enfrentando um problema no teu relacionamento, no teu casamento, vem um filho do diabo e diz assim, separe, vai ser feliz. Cuidado. Ou aquele cara, um dia eu recebi um e-mail de um cara no trabalho, o cara desesperado, falei, Pipe, aqui no meu trabalho todo mundo pega todo mundo. Eu sou o único que não pega nada. Porque não quero. Porque sou cristão. E eu sou discriminado e os caras acham que eu sou... Que eu masco a fronha. Os caras acham que eu não sou chegado. Entendeu? E ele falou para mim assim, puxa vida, e tem hora que a gente se cansa disso. Tem hora que a gente pensa em ceder a isso. Tamanha a pressão. Né? Hoje é assim. Se você é fiel, tem uma pressão do mundo contra você. Você não pode. Burrice. É coisa velho, arcaica. Já era, meu irmão. O negócio hoje é inovar. Né? Uma questão que eu quero falar assim, também com relação a casais que gostam de assistir pornografia juntos. Cuidado. Cuidado. Fica trazendo ideia para dentro do casamento. Fica trazendo ideiazinha. Cuidado, gente. Eu conheci um casal que um mês de casado precisava ir em locadora pegar vídeo de pornografia para assistir, para ficar excitado. Falei, meu Deus, com um mês de casado? Daqui 10 anos vai precisar fazer o quê? Não, é sério? Se com um mês de casado você precisa disso para ficar excitado dentro de um casamento, desculpa, as crianças, para assistir televisão, precisa dessas coisas? Vou nem falar o que vai fazer daqui a 10 anos. Cuidado. Se sentir que o negócio assim, sabe? Acho que é o caminho que um casal tem que seguir sempre, é o caminho da comunicação, da conversa, né? De se descobrir mesmo. Qual que é o... Onde que é que você fica mais... Deixa eu tomar cuidado com as crianças. É mais caliente. Né? Onde que é? Então, a gente tem conversa, né? A Kátia não está aí, posso falar, senão ela me matava. Ela já estava dentro de um buraco, se escondendo lá. Eu acredito nisso, né? No meu casamento sempre foi assim. Conversa. olho no olho, e aí, como é que é? Não, isso aí não. Isso aí sim, então. E aí, só alegria. Os caras falam que a pior coisa no mundo é você imaginar pai, mãe e pastor, né? Então, tirem das suas mentes. Lá em casa é só oração, graças a Deus. Uma coisa interessante também aqui é que Jesus deu tempo para Jezabel se arrepender, e o que o texto está dizendo é que ela ignorou esse arrependimento. Sabe, muitas vezes a gente chega para algumas pessoas e fala assim, cara, se arrependa, saia dessa. E as pessoas literalmente falam assim, não, e vão. Sabe, como se isso não tivesse nenhuma implicação diante de Deus. E aqui Jesus está falando que isso tem uma implicação. E o que eu acho muito assim, forte ler como cristão isso, principalmente isso vindo da boca de Jesus, é quando Jesus fala que ele traria a consequência disso, e em especial a morte dos filhos dela. A gente não sabe se literalmente era literalmente uma mulher mesmo, que era profetisa ali naquela igreja, mas o que é assim, muito pesado é Jesus dizer que a morte viria sobre os filhos. E muitas vezes a gente, eu pelo menos não sei, eu como um homem casado e pai principalmente, todas as vezes que o diabo traz no meu caminho algumas escolhas, algumas tentações ou provações, eu penso que tipo de legado que eu quero deixar para o meu filho. Quando meu filho olhar para mim, que tipo de pai ele quer ver? E uma das coisas que eu sempre ensino o Gabriel é a respeito de caráter. Eu e a Kátia sempre a respeito de caráter, desde criança. A respeito de mentira, de egoísmo. Nossa, e é muito legal, assim, às vezes, quando ele chega da escola e ele chora quando ele, pelos amiguinhos dele. Sabe? A gente ora ele, pelos amiguinhos, assim, e ele fala assim, pai, tem um menininho lá na minha escola, pai, que ele não é amado. Eu falei, por quê, filho? Ele é muito agressivo, pai. Ele quer bater em todo mundo. E não sei como que ele descobriu que o pai dele abandonou, e a mãe cria, e a mãe também bate no piau o dia inteiro. E é uma criança muito, muito agressiva, assim. Né? E ele falou assim, pai, por que ele é assim? E eu falei assim, vamos orar por ele. E a gente ora por ele. Muito legal isso, né? Toda semana na escolinha da Jocum lá, eles oram uns pelos outros lá, né? Muito bom você ter o teu filho estudando numa escola cristã, aprendendo princípios de Deus, assim, né? Ainda bem que ele encontrou graça para isso, porque, olha, eu fico imaginando como é que estão as escolas hoje em dia aí, com esse liberalismo, com os olhos com que o mundo tem ensinado as pessoas a enxergarem o outro, né? Ao vencedor lhe darei autoridade sobre as nações e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu pai, também lhe darei a estrela da manhã. O que a gente conclui com esta carta? Que é possível amarmos a Jesus e sermos tolerantes para com a prostituição. Mais uma vez falando a respeito disso. Que muitos perdem sua autoridade para com as nações quando sujeitos à prática da prostituição em suas vidas. Tanto para mim quanto para você. Todo mundo aqui sabe muito bem o que o pecado faz na nossa vida, né? Acho que ninguém aqui é bobo para saber disso, para não saber disso, né? Sabe quando você peca assim, antes você vem para a igreja, daí você chega aqui na igreja, você não consegue nem levantar a cabeça, não levanta os braços, não consegue. Sabe quando a gente peca que a gente não consegue orar, a gente não consegue ler a Bíblia, a gente não consegue evangelizar ninguém, a gente não consegue servir num ministério, a gente se afasta de ministério, né? Principalmente quem está no ministério de louvor, né? Que tem que subir aqui, né? Daí, caramba, como é que eu vou subir naquele palco ali, tocar, né? E tudo mais, né? Eu falo isso por mim, porque eu também, já, quantas vezes, primeira coisa, entrava naquela sala e pedia perdão de todos os meus pecados. Deus me perdoe, porque essa semana aí eu entrei no Orkut e pedia perdão. Pecadão, né? A terceira coisa é que a prostituição traz maldição sobre as novas gerações, nossos filhos, se nós permanecermos na praticidade dela. Por isso, a gente deve buscar arrependimento. Arrependimento, amém? Arrependimento, porque tem muita gente que acha que a cruz não é suficiente, que você tem que preencher o questionáriozinho. Eu estava conversando com o Macarrão esses dias também, ele preencheu um questionáriozinho lá, né? Que você pede perdão para os seus pecados, mas não é suficiente, você tem que preencher um questionáriozinho descrevendo todos os atos que você já pediu perdão lá e tem que pedir perdão de novo. Ou seja, a cruz não é suficiente, é o questionáriozinho. Enquanto você não responder o questionáriozinho, você não está liberado. Entenderam? Essas pessoas, elas são detentoras da salvação e da liberação diante dos pecados. Essas pessoas, quando criticam a Igreja Católica por, né, compra de salvação, estão fazendo para mim a mesma coisa, só não estão cobrando. Aliás, cobra, porque você está num seminário desse, você não vai fazer de graça, você vai pagar para preencher um questionáriozinho para descobrir que você tem o demônio do Ed. Né? Só depois que você preencher lá, tem o demônio do Ed, ponto. Aí você está liberado. A cruz não é suficiente. Então, muitos perdem a oportunidade de se arrepender e que, finalmente, o arrependimento é o único fator que, de fato, pode restaurar a autoridade daquele que peca. Eu digo, como pastor dessa igreja, que todo aquele que se arrepende do seu pecado em nome de Jesus, se arrepende da sua vida diante de mim, de Deus e desta igreja, tem a sua vida, a sua autoridade, o seu lugar restaurado em nome de Jesus. Amém? Amém? Porque se eu negar que o arrependimento seja essa realidade, vamos embora para casa, então. Eu vim de uma igreja em que o teu nome era exposto numa parede lá. Ó. O irmão Volmir está em disciplina pela quebra de tal pecado. O que os caras não dizem é que eu me arrependi daquela porcaria que eu fiz, que eu fui diante dos caras e falei assim: olha, me perdoe pelo que eu fiz. Eu pequei. Eu errei, eu falei, e segundo a Bíblia é assim, há três processos para se chegar a uma disciplina. O primeiro é o seguinte: se você vê teu irmão pecando, vai e chame. Irmão, você está errando, se arrependa, saia dessa. Se o cara saiu, acabou a conversa. Não tem mais o que discutir. Mas o irmão está continua no erro, o que você faz? Chama mais duas testemunhas. Mas duas pessoas que conhecem e fala assim: vamos conversar com essa pessoa, vamos lá. Chega de novo assim: irmão, você está pecando, você está errando, sai desse caminho, volte para Deus enquanto é tempo. Aí o cara não quer dar ouvido, você leva para o teu pastor, para a tua liderança. Aí essa pessoa é chamada diante da liderança e falado: irmão, você está pecando, você precisa se arrepender. Aí a Bíblia diz que depois dessa terceira vez, se a pessoa não quiser se arrepender, então ela é afastada da comunhão. Entenderam? Entenderam? Então não adianta vir assim: ah, mas como é que pode? Aquele pecador ali fez um monte de coisa, já está ali fazendo as coisas. É assim mesmo. Porque é assim comigo e com você. Vai dizer que você não peca todo dia? Não? Teve um que fez assim. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu sei que tanto para mim quanto para muitos de nós aqui, Senhor Jesus, as palavras ditas são pesadas, Senhor. São constrangedoras, Senhor Jesus. São confrontadoras, Pai, com a própria mentalidade que, não somente lá fora, Senhor Jesus, mas muitas vezes na nossa vida, dentro da igreja, a gente acaba absorvendo, Senhor. Eu sei que a sexualidade nesse mundo, Senhor, está muito longe daquilo que foi o teu projeto, o teu início, o teu sonho, a tua bênção, aquilo que o Senhor criou para nos abençoar, para que seja realmente uma alegria, Senhor Jesus. Um grande regozijo mesmo para todos aqueles que casados podem experimentar disso, Senhor. Senhor Jesus, o que a gente pede, que por meio do teu Espírito, Senhor, o Senhor sempre nos traga ao constrangimento do teu Espírito em nós, para que a gente possa se arrepender, Senhor, sempre do erro, Senhor, e mudar a nossa mentalidade, a nossa vida, Senhor. Tanto para aqueles que estão solteiros, quanto para aqueles que estão casados, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a não se conformar, Senhor, com a mentalidade desse mundo, Pai. Com aquilo que o mundo tem feito aí fora para com a família, para com nossos filhos, Senhor. Destruído, deturpado a sexualidade de tanta gente, Senhor. Deus, que a gente seja uma igreja, Senhor, que mesmo diante de pecados, Senhor Jesus, na nossa sexualidade, Senhor, a gente possa sempre se voltar, Pai, sempre mudar, Senhor, sempre buscar o arrependimento, Senhor. Que a gente não aceite, Senhor, que a gente não se conforme, Senhor, com as coisas que estão aí fora, e em especial em nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo. Tu és aquele que vence em cada um de nós. Nos ajude, Senhor. Quero profetizar, Senhor, sobre a vida da tua igreja nessa noite, Senhor. Pedir mesmo, Senhor, que tanto os solteiros quanto os casados, Senhor, que ao saírem desse lugar, Senhor, saiam com suas mentes renovadas, Senhor. Saiam dispostos, Senhor Jesus, a mudar as atitudes, Senhor. Porque, segundo a tua palavra, Senhor, o Senhor se ira diante dessas coisas. O Senhor é contra estas coisas. A maior exortação nas tuas cartas, Senhor, às sete igrejas, está voltada para isso, Senhor, com relação à imoralidade sexual, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai, não somente dessa igreja, mas de toda a tua igreja, Senhor, que tem sido afetada, Senhor, por essas coisas. É o que nós pedimos, Senhor, e clamamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém.